Não, todo mundo quando faz 18 anos, a primeira coisa que quer é dirigir. Então, o carro do pai. E eu sei que. Pode chegar, meus irmãos, queridos, pode vir à frente. Eu quero orar com você. Quero pedir por você. Fique com o seu motivo de oração na sua mente, no seu coração nesse instante. Porque nós vamos falar com Deus. Deus, ele sabe qual é a sua aflição, qual é a sua necessidade, a sua súplica. Ele sabe todas as coisas. Eu não quero perder a oportunidade de orar com você. Vamos orar? Mais alguém? Pode vir. Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Vamos orar. Pai, humildemente nós nos colocamos diante de Ti. Porque reconhecemos que Tu és um Deus tão magnífico, um Deus tão grande, tão poderoso. Ninguém há que sequer possa ser comparado a Ti. Tu és soberano. Tu és o único. Louvado seja o Teu nome. Mas apesar da Tua grandeza, da Sua soberania, o Senhor inclina os seus ouvidos e ouve a oração de homens e mulheres pecadores como nós somos. O nome disso é amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. Reconhecemos também que não somos merecedores de absolutamente nada. Mas o Senhor tem amado a cada um de nós, apesar de sermos quem somos. E muitas vezes eu penso que quanto mais nós erramos, mais o Senhor nos ama. Não no sentido de aprovar aquilo que fazemos de errado, mas no sentido de fazer o possível para que a gente tenha o nosso curso de vida corrigido. Muito obrigado por esse amor tão grande que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai bendito, nesse instante eu quero colocar a vida de cada pessoa aqui nas tuas mãos. Pai, o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe quem somos, o Senhor sabe qual é a nossa dificuldade, a nossa aflição. Sonda, ó Deus, cada coração nesse instante. Esquadrinha cada pensamento, ó Deus bendito. E eu lhe peço em nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que morreu e ressuscitou. Tenha compaixão, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós queremos te agradecer porque o Ian completou 18 anos. Abençoe esse jovem, ó Deus. Dê um futuro e uma esperança a ele nos caminhos do Senhor. Pai bendito, eu quero pedir nesse instante pelo Oséias, irmão da nossa irmã Carlina, que passou por uma intervenção cirúrgica. Sê com ele, ó Deus, que através dessa experiência ele possa ver a graça do Senhor para com ele, assim como para com todos nós. Quero pedir também em favor do nosso irmão Elias. Toma a vida do teu servo nas tuas mãos, ó Deus. Tome a vida do teu servo nas tuas mãos. Rogo, ó Deus, a vida em favor da vida da jovem senhora Ana Paula. Abençoe o lar dela, a vida da tua serva, em nome de Jesus. Senhor bendito, há muitos irmãos e irmãs aqui diante do seu altar. E o Senhor conhece a cada um de nós. E o Senhor sabe o que está dentro em nosso coração. Tenha compaixão de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, em nome de Jesus. Eu peço em favor da Mara e também da família dela. Abençoe a tua serva, ó Deus. Conceda aquilo que ela necessita para a vida e para a piedade. Ministra, ó Deus, com poder e com graça na vida da tua serva, assim como na vida de cada irmão, cada irmã que estão diante do teu altar nesta noite. Pai, muito obrigado por esse privilégio de orar ao Senhor em favor dos nossos irmãos e que eles percebam o quanto o Senhor os tem amado. Pai Santo, nós oramos humildemente em nome de Jesus. E quando falamos humildemente é porque nós reconhecemos que não somos merecedores de absolutamente nada. Essas bênçãos são frutos da tua graça. Pai, muito obrigado pelo teu amor para conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembre-se que Deus cuidará de cada um. Como diz o hino, Deus cuidará de ti. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 30. Mateus 19, de 16 a 30. Eu orava aqui pelos irmãos e irmãs, e às vezes eu fico com vontade de falar o nome de todo mundo, mas isso é impossível. Mas Deus lhe conhece, sabe das suas aflições e ele há de responder a súplica do seu coração. Queria também lembrar você que hoje nós resolvemos que iniciaremos uma campanha ao longo de 10 anos, campanha essa de evangelização. Da mesma forma que anos atrás a gente ouviu e viu sobre aquelas campanhas enormes, Cristo, a única esperança. Eu era garoto, eu ouvia sobre isso, não me lembro de nada a não ser de as pessoas cantando Cristo, a única esperança desse mundo, eu não lembro o resto da letra. E aquele colantezinho que se colava no vidro, tem aquela barquinha lá, Cristo, a única esperança. Nós vamos iniciar uma campanha evangelística. Alguém está brincando comigo, quer dizer, eu não era nascido. Eu também não, estou dizendo que eu não lembro. Irmã Nilza que me contou através da internet, não foi, irmã Nilza? Amém, é isso? Bom, como eu dizia, nós iniciaremos uma grande campanha evangelística. E o que significa isso? Nós queremos, e nós estamos orando, para que ao longo desses anos a gente alcance, pelo menos durante cada ano, 10 pessoas. Isso de forma discreta. Nós queremos mais, nós vamos trabalhar para muito mais, mas nós queremos ver pelo menos 10 pessoas, vamos trabalhar para que essas pessoas conheçam a Jesus e sejam por ele libertas. Então nós não podemos perder esse alvo. Vamos então ao texto, Mateus capítulo 19, e a gente vai ler a partir do versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhe a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Amém. Vamos orar. Senhor, fale ao nosso coração, ó Pai, nesta noite, através da palavra que acabamos de ler. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir, para falar a cada coração. Imagino que num momento como esse, as pessoas estão aqui, mas alguns podem estar com a mente voltada para alguma preocupação. Preocupação essa que já cuidamos em colocar em Suas santas mãos. Que o Espírito Santo permita que esse tempo seja apenas e tão somente um tempo de louvor e adoração. Momento entre nós, os Teus servos, e Tu, o nosso Deus, o nosso Senhor. Que a nossa mente esteja concentrada nesse tempo. Que o nosso coração esteja ligado naquilo que será dito, na Tua mensagem que será exposta aqui. Peço a Deus o privilégio de ser apenas e tão somente um instrumento nas Tuas mãos. Oro assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, como pastor, uma das coisas que tem me preocupado é como é que nós definimos religião e como é que nós definimos religiosidade. Porque eu percebo que, muitas vezes, ao invés de termos uma vida que possamos chamar de uma vida cristã autêntica, nós temos, na verdade, uma vida que não passa de uma vida cheia de religiosidade. Para podermos chegar no cerne da questão, e o tema é como fazer para resistir à tentação da religiosidade, e a ideia é por que a religiosidade é uma tentação, e no decorrer da leitura e exposição do texto, você vai perceber que a religiosidade é o maior dos nossos problemas. Alguém já disse assim: sabe qual o maior adversário do evangelho verdadeiro? O evangelho falso. O evangelho falso está diretamente ligado à religiosidade. O que é a religião? Religião, a palavra vem do latim, que significa religare. Religar. Religar o quê? O homem a Deus. Porque você sabe, e se não sabe, vai ficar sabendo agora, que entre nós e Deus um grande abismo se interpôs por conta do pecado. Deus disse: olha, vocês de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas daquela árvore, árvore da ciência do bem e do mal, conforme falamos a semana anterior, dessa vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. O homem comeu, e aí um grande abismo se interpôs entre Deus e o homem. Jesus veio para resolver essa questão. Então, Jesus é a solução de Deus para o problema do pecado do homem. Por isso, João 14, 6 diz, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade, que ninguém vem ao Pai senão a religião verdadeira, isto é, o único que pode religar o homem a Deus, é Jesus. Então, se eu puder determinar qual é a religião verdadeira ou responder essa pergunta para você, eu diria que a religião verdadeira não é a denominação batista, nem a metodista, nem a ou qualquer uma delas. A religião verdadeira é Jesus, porque Ele é o único que pode religar o homem a Deus. Mas, na sequência, nós temos que pensar num adjetivo, talvez, de religião, e aí a gente fala de religiosidade. Etimologicamente falando, religiosidade deveria ser a prática do exercício da religião. Isto é, se Jesus foi quem acabou com a distância entre o homem e Deus, a religiosidade deveria ser cada um de nós seguindo os passos, os ensinamentos de Jesus. Mas, na verdade, não é isso que tem acontecido. E, por isso, a religiosidade é um problema. Porque o que aconteceu de fato foi que a religiosidade acabou se tornando o antônimo de religião e não a prática da religião em si. Isto é, a religiosidade significa o oposto. Isto é, eu participo do ambiente cristão, eu participo da igreja de Cristo, mas eu não estou diretamente ligado a ela, porque falta uma coisa muito importante, que é o compromisso. E eu quero dizer com isso que a religião verdadeira sugere compromisso com o Senhor. E quero dizer também que a religiosidade sugere nada mais, nada menos do que a falta ou a ausência de compromisso. E essa, por isso a ideia de religiosidade foi distorcida. Então, quando a gente fala que alguém é religioso, a gente está falando que essa pessoa professa uma religião ou participa de uma igreja, mas não tem nenhum tipo de compromisso com ela. E isso dá a falsa impressão de que essa pessoa está com a sua vida nas mãos de Deus. E repito, a falsa impressão. Porque no dia certo, no dia de prestar contas ao Senhor, mas Senhor, eu ia à igreja, cantava no coro, participava do grupo de louvor, eu ouvia as mensagens do pastor, eu fazia parte do ministério desse, tal, XYZ, ou eu ia todos os domingos à igreja, então está tudo certo comigo. Jesus vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque a religiosidade é uma tentação, porque ela nos seduz a viver um evangelho alternativo, que é um evangelho sem qualquer compromisso. E por isso nós precisamos refletir sobre esse assunto, porque muitos há que pensam que estão vivendo uma vida piedosa, mas estão vivendo uma vida cheia de religiosidades, isto é, sem compromisso. E eu olho para esse texto aqui e eu percebo como a religiosidade pode nos tentar ou nos seduzir a viver uma vida cristã alternativa, diferente, portanto, daquilo que o Senhor Jesus quer e exige de cada um de nós. Portanto, vamos ver então, a partir do texto, o que o texto quer nos ensinar a respeito dessa religiosidade, dessa sedução, e mostrar como a religiosidade acaba por se tornar uma tentação. Olhando para esse texto, a primeira coisa que eu aprendo e está descrito entre os versículos 16 e 17 é que a religiosidade é uma tentação porque nos seduz a uma vida sem nenhum compromisso com Deus. Ela nos seduz a ter uma vida sem compromisso com Deus. Veja o que diz os versículos 16 e 17. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aquele jovem chega para Jesus e diz: o que farei de bom? O que eu posso fazer de bom para entrar no reino dos céus? O que eu posso fazer de bom? Veja a pretensão: eu fazer, e aí sim merecerei, para herdar o reino dos céus. E imediatamente Jesus responde: por que você me chama de bom? Não há ninguém bom a não ser um, que é Deus. Por isso, nada, ninguém poderá fazer, ou que alguém possa fazer, é suficiente ou suficientemente bom. Qualquer coisa que você vier a fazer não é suficientemente bom, porque só existe um que é bom, diz o Senhor Jesus, que é Deus. Então, se você quer fazer alguma coisa realmente boa, O versículo 17 vai trazer isso claramente para a gente aqui. Obedeça aos mandamentos. Então, não há nada de bom que eu e você possamos fazer. Se alcançarmos a vida eterna, se um dia podemos estar na presença do Senhor, não é pelo nosso mérito, porque por aquilo que eu fiz. O texto diz que só um que é bom, que é Deus. E é nos méritos dele. A única coisa que eu preciso fazer e o que o texto nos ensina a fazer é, então, obedeça aos meus mandamentos. É o que diz, obedeça aos mandamentos. Isto é, obedeça àquele que é único e que é bom. O único bom. E a gente vai perceber logo em seguida que aquele jovem disse tudo a respeito dos mandamentos, mas você vai perceber depois que ele não era tanto quanto ele achava que era. Porque faltava a esse jovem um compromisso com Deus. Ele não vivia a vida conforme ele dizia que vivia. Ele falava uma coisa, mas não era exatamente aquilo que ele falava que ele vivia. Portanto, hoje, eu sou capaz de afirmar que muitas pessoas dizem ter um compromisso com Deus, mas de fato não o têm. Eu me lembro de uma história que li a respeito de um jovem que era filho de um pastor, criado na igreja, e um dia ele resolveu e disse ao Senhor que queria ser um missionário. E acabou por se tornando um missionário. E aí um dia ele chegou assim e pegou para o Senhor: eu estou pegando esse papel em branco aqui, estou dizendo tudo que eu vou fazer para o Senhor. E pôs lá, e aquele negócio todo, escreveu naquele papel em branco tudo que ele imaginou que Deus gostaria que ele fizesse. Trabalhou, praticou tudo aquilo que ele colocara no papel, mas ainda assim um desassossego, uma tristeza no coração dele. E aí ele um dia se derrama diante de Deus e diz: Senhor, eu fiz tudo, eu coloquei aqui no papel, estou vendo que isso, essas coisas agradam ao seu coração, mas ainda assim eu não sinto paz no meu coração. E o Espírito Santo falou ao coração daquele jovem, e o Espírito Santo disse a ele: se é desse jeito, então você me dê o papel em branco, deixe que eu escreva aquilo que você deve fazer. Ele então compreendeu aquilo que o Senhor quis dizer. Então ele pega e dá aquele papel em branco e fez. Na medida que Deus falava, ele fazia. Ele deixou que Deus escrevesse aquilo que ele queria que fosse feito. E não ele fazer aquilo que ele achava que deveria fazer. Quando eu falo numa vida de compromisso com Deus, eu estou falando de pessoas que pegam papel em branco e diz assim: Senhor, pode colocar que o teu servo vai fazer aquilo que o Senhor determinar. Farei aquilo que o Senhor mandar. Mas a gente está chegando: Senhor, nós vamos fazer isso, aquilo, outro. Já está tudo escrito aqui, já sei tudo que o Senhor quer. E na maioria das vezes, o que a gente coloca é tudo o que o Senhor não quer que façamos. E eu já imagino a razão disso, porque muitas vezes nós somos levados a pensar a partir dos efeitos e não da causa. E se trabalhamos em cima do efeito, tudo o que fazemos é só paliativo. Mas se trabalharmos em função da causa, aí sim estaremos fazendo a coisa certa. Eu olho para esse momento e vejo que se eu vivo uma vida, mas não do jeito que o Senhor manda, não do jeito que o Senhor quer, e eu fico dizendo como é que eu quero viver, e aí então isso é religiosidade. E isso é difícil de resistir, porque abrir mão da minha própria vontade para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça é algo difícil para nós. Mas isso é necessário, porque se você não o fizer, toda essa prática que você chama de cristã não passa de religiosidade. Não altera em nada o coração de Deus no sentido de agradar a Deus naquilo que Ele gostaria que fizéssemos. Portanto, a primeira coisa que eu vejo aqui é que o rapaz queria fazer o que era bom. Que bem farei, você nunca vai poder fazer nada de bom. O que você faz, ou deve fazer, é guardar os mandamentos. Isto é, obedecer ao Senhor e fazer as coisas conforme Ele quer que faça. Já havia uma música, que é da MPB, eu era garoto, acho que era Fernando Mendes, que não era nenhum cristão, e que dizia assim: não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Você vê a frente das coisas olhando de lado. Nós estamos mais ou menos assim. Nós vamos para a igreja orar e fazemos tudo errado. E vemos as coisas todas olhando de lado, num certo sentido. Ou de costas, seja lá como for, mas não do jeito que o Senhor quer que vejamos. Isso é religiosidade. Isso impede o agir do Espírito Santo no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Isso impede que o poder do Espírito trabalhe nos corações e transforme os corações. Porque, na verdade, não é o Senhor que está trabalhando na vida das pessoas, mas nós estamos trabalhando nas nossas próprias vidas conforme nós queremos que façamos, queremos que seja. O que de bem farei para herdar a vida eterna? Absolutamente nada. A primeira coisa que você deve fazer é guardar os mandamentos, conforme o versículo 17 diz. Obedeça os mandamentos. A segunda coisa que eu queria destacar aqui, que é importantíssima para esse momento, é que a religiosidade é uma tentação, porque nos seduz a uma vida sem compromisso com a palavra de Deus. Isso nós veremos a partir dos versículos 18 a 21. A religiosidade nos seduz a ter, ou nos tenta, é uma tentação porque nos seduz a uma vida sem compromisso com a palavra do Senhor. Versículo 18 diz: quais, ele pergunta. Você lembra que ele terminou dizendo: obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Num segundo momento, eu declaro a você aqui que a religiosidade é uma tentação, porque nos seduz a viver uma vida cristã, mas sem compromisso com a palavra de Deus. Isto é, a gente conhece, sabe que é verdade, sabe que é a palavra de Deus, mas não segue. Conhece, obedece os mandamentos. Ah, mas Senhor, e eu fico impressionado com essa colocação. Tudo isso eu tenho obedecido, eu tenho praticado desde a minha juventude. Não matará, não adulterará, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E perceba que, nesse momento, o Senhor Jesus está falando do segundo grande mandamento, porque do primeiro grande mandamento ele já disse anteriormente. Porque quando disse que a primeira coisa que torna a religiosidade uma tentação é, de fato, a falta de compromisso com Deus. Em outras palavras, disse que é amar a Deus acima de todas as coisas. Nesse segundo mandamento, é como se Jesus estivesse dizendo: o segundo mandamento semelhante a esse que você deve cumprir é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não matarás, não adulterarás. Ele coloca aqui tudo aquilo. Aí o jovem chega e diz: Senhor, mas eu tenho feito isso desde a minha juventude, desde a minha infância. Nasci fazendo isso, por assim dizer. Aí Jesus olha para ele, eu fico imaginando: ah, é? Vamos ver se é assim mesmo. Então vá, Venda tudo o que você tem e pegue o dinheiro e dê aos pobres. Ele não amava as pessoas? Não é isso que o texto diz? E amarás o seu próximo como a ti mesmo? Então vá, pegue tudo o que você tem, venda e dê o dinheiro aos pobres e vem e siga-me. E você terá um tesouro no céu. E o texto diz que aquele homem chegou e vendeu tudo lá e deu o dinheiro para os pobres, não foi isso? Não. Ele disse, o texto diz que ele foi embora muito triste porque era muito rico. O que que o texto nos diz? Que ele pregava uma coisa, que amava a Deus e guardava os mandamentos, mas fazia outra. Ele não era tão piedoso assim como ele dizia que era. E isso nos leva a refletir sobre o texto que a gente leu de Tiago, que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E isso nos leva também a refletir na nossa relação com a palavra do Senhor. Não adianta eu dizer que eu conheço a Bíblia toda, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não adianta saber que, dizer que, mostrar a sua Bíblia e dizer que a sua está cheia de versículos marcados. Mas se isso não traduzir em uma vida prática, em função daquilo que você disse que leu, isso é religiosidade, porque falta compromisso seu com a palavra do Senhor. Eu fiquei impressionadíssimo quando vê aquele como é que é o homem bomba lá? Esqueci o nome. Abdala. O cara contou um testemunho aqui que, mas o que mais impressionou de tudo que ele fez e deixou de fazer foi quando ele disse assim: já li a Bíblia 7 vezes e estou lendo a 8ª, e já estava, agora ele já leu a 8ª, está indo para a 9ª. O Alcorão ele já tinha lido 200 vezes, não é isso? 200 vezes. E estava lendo a Bíblia pela 7ª vez. Mas o que eu percebi não é que ele só lia a Bíblia ou estava lendo pela 7ª vez. Ele demonstrou aqui um testemunho de transformação de vida. Embora a gente saiba que tem havido a transformação, ele contou aquela história toda de homem bomba, aquela asfalto, aquela coisa toda. Aí quando entra no meu carro, fiquei pensando assim, já pensou se dá uma recaída nesse jeito? Aí o negócio vai ficar feio. Aí levei para casa do Irineu, fiquei feliz que ficou lá. Aí o Irineu, tá tudo bem? Ele falou, tá, mas depois eu liguei para minha mãe, minha sogra, mãe, eu acolhi aqui na minha casa um sujeito e já formei bomba, não sei o quê. Os dois ficaram lá dormindo, mas de olhos abertos. Mas o que eu percebi é que Deus havia transformado a vida daquele homem. A grande diferença é que aquilo que ele acreditava antes, ele cria e fazia. Por isso ele leu 200 vezes o Alcorão e não leu por acaso não, ele acreditava naquilo. Quando ele conheceu a verdade, ele passou a crer na palavra do Senhor. Ele estava lendo agora está lendo pela 8ª vez. E há uma relação íntima com aquilo que ele lê e aquilo que ele faz. Agora, o que acontece? E isso é religiosidade. A gente lê, a gente marca os textos na Bíblia. Aí, de repente, um negócio acontece, um problema qualquer acontece, a gente sai do Espírito e já faz tudo errado. Quero dizer, a gente diz que conhece a palavra do Senhor, mas na prática não conhece muito bem, não. A gente age com religiosidade como esse jovem aqui. Basta a gente pensar se fosse você no lugar dele. Você fosse rico, e o Senhor Jesus dissesse a você: pega toda a sua riqueza, tudo que você tem, venda tudo e dê o dinheiro e dá aos pobres. O que você faria? Essa é a diferença. Às vezes nós nos denominamos, eu sou cristão, mas não praticamos o cristianismo como Jesus aqui praticou, quando ele aqui esteve conosco. Isso é religiosidade. A gente fala, sou cristão, chega lá no trabalho, fala palavrão. Eu sei que isso não vai parar no ouvido da minha vizinha lá, então eu vou falar aqui. Chego no prédio um dia, não, eu sou da igreja X lá, e falou. Ah, outro dia eu estou descendo a escada, a mulher estava atacada, mas tá, falou uma seleção de palavrões que eu falei assim, que é isso? E os rapazes ficaram espantados. Então há uma diferença muito grande entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente prega, porque muitas vezes a gente diz assim, não, eu conheço a palavra do Senhor, mas não pratico. A gente precisa parar e pensar em uma coisa muito interessante. Isso é religiosidade. Isso não é prática cristã, isso é religiosidade. Deveria ser religiosidade no sentido lato do termo, mas essa palavra já foi desfigurada. Religiosidade significa agora falta de compromisso. Isso é falta de compromisso. A gente fala uma coisa e faz outra. Terceiro lugar, por isso a religiosidade é uma tentação. Porque a gente lê, Jesus diz, faça isso. Aí a gente pega, sabe, Jesus, isso é tão difícil. O Senhor diz, olha, todas as pessoas precisam ser mansas. Senhor, ser manso é tão difícil. Porque, poxa, aquele irmão é muito tão chato. Se ele fala uma para mim, eu vou falar quatro para ele. Não vai dar. Mas o Senhor diz para ser manso, humilde. É assim que tem que ser. Terceiro lugar, a religiosidade é uma tentação, porque nos seduz a uma vida sem compromisso com a gente mesmo, ou conosco mesmo. Versículo 22 a 24, diz assim, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Em terceiro lugar, como o rei já lhes disse, a religiosidade é uma tentação porque nos seduz a uma vida sem compromisso com a gente mesmo. Esse homem se aproximou e disse, mestre, que bem farei para herdar o reino dos céus. Guarda os mandamentos. Resumindo, aqui é a história que você já ouviu. E de repente Jesus diz, conhece os mandamentos? Ah. Então você vá, venda tudo e dê aos pobres. Aí o texto diz que ele foi embora porque ele era muito rico. Agora percebam bem, ele sabia o que era certo e fez o que era errado. Nem com ele mesmo ele tinha um compromisso. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, estou me referindo a pessoas que são fiéis às suas próprias convicções. Pessoas têm convicções erradas, mas faz as coisas erradas pensando que está certo. Embora esteja errado, uma coisa há de se louvar. Ele foi fiel à sua própria convicção. Aquele rapaz, quando muçulmano ainda, acreditava no Alcorão, naquilo que se lia, e leu 200 vezes. O que que ele fez? Ele matava porque acreditava estar fazendo a coisa certa. Quando os olhos dele se abriu, quero dizer, ele estava sendo fiel à sua própria convicção. Agora conheceu a Jesus, foi transformado. Agora ele segue ao Senhor porque ele é fiel à sua própria convicção. Deixou tudo e vou seguir ao Senhor. Esse jovem que o texto descreve, ele conheceu a verdade, sabia que era verdade, tanto que o texto diz que ele foi embora triste porque era muito rico. Muitos de nós, queridos irmãos e irmãs, não conseguimos ser fiéis à nossa própria convicção. Nós cremos que a palavra do Senhor é verdade, nós cremos que Deus existe, Nós cremos que aqui é a casa do Senhor. Nós cremos porque a Bíblia diz que onde um ou dois ou três estão reunidos, o Senhor aqui, ali está. E nós cremos pela fé em tudo isso. Mas, apesar de crermos em tudo isso, muitas vezes a gente sai triste porque não consegue abrir mão da nossa própria vontade para seguir aquilo que eu sei que é certo. Para seguir aquilo que eu digo, eu sei, é verdade. O Evangelho é verdadeiro, é a palavra de Deus. Então eu quero fazer o que é certo. Nós não somos fiéis muitas vezes à nossa própria convicção. Nós cremos na palavra de Deus, mas nós não praticamos a palavra de Deus. Nós cremos que Jesus é o Senhor, mas nós não seguimos os ensinos de Jesus. Isso é religiosidade. E o pior, nós não conseguimos ser fiéis à nossa própria convicção. Nós cremos em uma coisa, sabemos que a outra é errada, a gente faz o que é errado. E o resultado disso é, o texto diz aqui, que ele saiu muito triste. Muitos de nós vivemos uma profunda tristeza e a gente procura aplacar ou acabar com essa tristeza fazendo obras, trabalhando na igreja e fazendo coisas boas para as pessoas. Mas, enquanto não formos fiéis às nossas próprias convicções, nós não teremos paz em nosso coração e não veremos a glória de Deus, sairemos sempre como esse jovem, tristes. Porque não fomos capazes de abrir mão da nossa vontade em favor daquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, que é a verdade, que é a convicção que a gente tem a partir da palavra do Senhor. E ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Ele era muito rico, mas também muito triste. Eu preferia ser muito feliz e não ser muito rico. E talvez você deva fazer uma escolha. O que você quer ou você prefere? Você prefere ser rico e infeliz? Ou não ser rico e ser feliz? Esse jovem saiu, o texto diz, muito triste porque era muito rico. E às vezes a gente vive nutrindo tristeza na nossa alma porque simplesmente não queremos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que a gente sabe é verdade. Isto é, nós não somos fiéis à nossa própria convicção, aquilo que nós verdadeiramente cremos. Em quarto e último lugar, a religiosidade é uma tentação porque nos seduz a uma vida sem compromisso com Cristo. Dos versículos 25 a 29, você vai perceber que os discípulos ficaram estranhando tudo aquilo. Então eles disseram, versículo 25, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? E Deus explica claramente. Jesus explica. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A salvação é uma dádiva de Deus, mas que antes sugere uma ação nossa. E essa ação não é de religiosidade, mas de compromisso com o Senhor. Versículo 27. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Aí veja o que aconteceu ou o que aconteceria com eles. Jesus disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. Em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos, versículo 29 é o que nos importa aqui nesse instante, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O cristão verdadeiro tem que ter um compromisso com o Senhor Jesus. Deve, por conta da sua fé, abandonar tudo e seguir a Jesus. Isto é, deve colocar Jesus no primeiro lugar de suas vidas. E não é sem sentido que o texto fala aqui a respeito da família. Todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O que ele está dizendo aqui é que quando você acha que está perdendo, na verdade é que você está ganhando. E quando você acha que está ganhando, como aquele jovem, você está perdendo. O que ele está dizendo é que nós precisamos ter um compromisso com Jesus. Isto é, eu preciso ser um discípulo. Discípulo quer dizer seguidor de Jesus, um imitador de Jesus. Ter na minha vida as mesmas práticas de Jesus. E o importante de tudo isso, e o maravilhoso de tudo isso, é que da mesma forma, como eu disse a semana passada, que nós não nascemos para o mal, mas que nós nascemos para o bem é Jesus, e se nós fizermos tudo como Ele orienta que façamos, você será feliz, você será bem-aventurado, você experimentará o poder de Deus na sua vida, na sua alma, e você vai poder compartilhar isso com as pessoas, com a sua própria vida, sem precisar falar muitas vezes, porque a sua vida reflete Jesus. Todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se diz discípulo de Jesus, deve refletir Jesus. Aí eu pergunto, as pessoas que olham para você veem Jesus na sua vida? Aquele cântico que cantamos, quero ser igual a Jesus, é a mais pura expressão da verdade na sua vida? Quem as pessoas dizem que nós somos? O que elas acham da gente? Ela pode asseverar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Se não, é porque você não tem compromisso com o Senhor Jesus. Você sabe como Ele é, porque a Bíblia diz, o que Ele fez, mas você não tem uma íntima relação com Ele, você não é discípulo de fato e de verdade. Falta compromisso. Com isso tudo, e à luz desse texto, você percebe a importância do compromisso naquilo que a gente faz. Eu disse para você aqui que compromisso com o Senhor Jesus sugere. A religiosidade é uma tentação, porque nos seduz uma vida sem compromisso com Deus, nos seduz a uma tentação de uma vida sem compromisso com a palavra de Deus, nos seduz a tentação de uma vida sem compromisso com a gente mesmo, isto é, a gente crê numa coisa e faz outra, nos seduz a uma vida sem compromisso com Jesus, isto é, a gente fala, mas Jesus não é visto na nossa vida. E aí então eu quero descrever, concluindo aqui, algumas coisas que talvez resuma tudo o que a gente disse até aqui. Se você não tem compromisso com o seu trabalho, isso é falta de profissionalismo, não é verdade? Quem não tem compromisso com o seu trabalho, falta de profissionalismo. A gente lê e ouve pelos meios de comunicação jogadores que, ao invés de ir para o treino, aí dão uma desculpa lá e os técnicos dizem: vocês precisam ter profissionalismo, vocês precisam ser profissionais. Então, se você tem ou não tem compromisso com o seu trabalho, isso é falta de profissionalismo. Se você não tem compromisso com sua instituição de ensino, isso é falta de responsabilidade. Se você não tem compromisso com a sua família, Isso é falta de quê? De amor. Se você não tem compromisso com a sua família, isso é falta de amor. Se você não tem compromisso com os seus credores, isso é falta de caráter. Não tem outro nome. Se você não tem compromisso com os seus credores, isso é falta de caráter. Se você deve e não paga, é falta de caráter. Se você não tem compromisso com os seus pais, isso é falta de honra. Se você não tem compromisso com o seu país, isso é falta de quê? Patriotismo. Se você não tem compromisso com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo, isso é o quê? Falta de compromisso com o Senhor. Isso é religiosidade. Se você não tem compromisso com Deus e com Jesus, isto é religiosidade, falta de compromisso. E aí talvez isso explique por que o poder de Deus não se manifesta de forma extraordinária na sua vida. E o resultado disso tudo é que a gente sai, como o versículo 26 diz, que aquele jovem, quando Jesus diz, então vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, aquele jovem vai embora triste, porque era muito rico. Há muita gente que anda triste, não porque é rico, mas porque não tem compromisso com o Senhor, nem com a sua palavra, nem com o nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos inspira, e nem com a gente mesmo. Isto é, a gente crê numa coisa, mas não consegue fazer aquilo que a gente crê. Meus irmãos e irmãs, não é isso que o Senhor quer que experimentemos. Ele quer que você o conheça de perto. Ele quer que você tenha uma relação profunda com Ele. Embora você não possa ver fisicamente falando, você poderá experimentá-lo profundamente na sua alma, se você resolver ter um compromisso com o Senhor. Eu me comprometo com o trabalho, porque se eu não for trabalhar e for responsável, perco o emprego. Eu me comprometo e assumo compromisso com a minha família, porque senão minha família me abandona. Eu me comprometo com a minha instituição de ensino, porque se eu não me comprometer, no final do ano eu vou ter gasto um dinheiro enorme e estou reprovado. Eu preciso ter esse compromisso com o Senhor, porque caso contrário eu vou viver uma vida de religiosidade. Aí o pastor vai falar, o poder do Espírito está sobre nós. Aí você, hã? Poder do Espírito? O que é isso? O senhor poderia me explicar? É uma emoção que sobe, não tem nada a ver com emoção, é uma experiência sua e somente sua com Deus. Eu tive a minha, e por isso eu falo as coisas que eu falo. A minha experiência com Deus, assumi um compromisso com Ele, e posso dizer, sou feliz. Não estou feliz, sou feliz, porque eu sei qual é a verdade, procuro seguir a verdade. Às vezes eu dou uma escorregadela para um lado e do outro, mas eu procuro seguir a verdade, isso me satisfaz. Mas ficar andando como um cego no escuro, como alguém no escuro tateando, isso, meus irmãos e irmãs, o desejo do meu coração é que você entenda que uma vida com Jesus sem compromisso é religiosidade. E a gente critica às vezes algumas igrejas aí, tá vendo, né? Ele só vai quando quer, e a gente faz a mesma coisa. A gente devia deixar de olhar para eles, olhar para nós mesmos, porque talvez eu seja pior que eles. De qualquer forma, eu sei que você entendeu que é necessário que haja um compromisso entre você e Deus, entre você e a palavra de Deus, entre você e você mesmo, entre você e o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas frentes e vamos orar.